Príncipe e o Mendigo. Era uma vez um rei muito bonzinho que governava com justiça e generosidade. Seu filho, o príncipe, estava sempre muito ocupado com os seus estudos, mas ele também amava o reino. Eram tempos de muita paz e todo o povo vivia muito feliz. Mas então o rei adoeceu e não pôde mais cuidar de seu povo. O grande chefe da guarda real, o capitão Petty, viu a doença do rei como uma chance de enriquecimento. Dia após dia, o capitão e seus soldados tiravam dinheiro e outros objetos de valor dos moradores do reino. Nem o rei nem o príncipe sabiam o que o capitão Petty vinha fazendo, e os súditos iam ficando cada vez mais pobres. Numa fria manhã, dois mendigos, chamados Mickey e Pateta, viram o capitão Petty passando na carruagem real. Quando Pluto, o cachorro de Mickey, avistou algumas salsichas dependuradas do lado de fora da carruagem, ele saiu em perseguição. O cachorro estava com muita fome, pois o capitão Petty e seus homens haviam levado toda a comida do reino. O cocheiro desapareceu castelo adentro, com Pluto seguindo em seu rastro. Pare! Mickey gritava ao mesmo tempo em que corria atrás de seu cachorro. Volte aqui! Mas já era tarde demais. Os portões do castelo se fecharam, deixando Pluto preso do lado de dentro. Quando Mickey se aproximou do portão, ele pediu permissão para entrar e apanhar seu cachorro. O guarda estava prestes a dizer não quando deu uma olhada no rosto do mendigo. Vossa Majestade! Saudou o guarda, engasgando, e rapidamente abriu o portão para que Mickey pudesse entrar. Mickey nem deu importância ao modo como o guarda o chamou, pois tudo o que ele queria era entrar no castelo. Enquanto isso, dentro do castelo, o príncipe estava assistindo a mais uma cansativa aula de história ministrada pelo professor Horácio. Para se divertir, ele apanhou uma zarabatana e mirou seu valete Donald. Quack! O príncipe conseguira acertar no lado direito da cabeça de Donald. Quack! Dessa vez, acertou o traseiro do pobre valete. O professor Horácio estava a ponto de dar uma bronca no príncipe quando ouviu uma comoção do lado de fora. O príncipe correu até a janela e viu o capitão Petty carregando um saco com um mendigo preso dentro. Era Mickey. O capitão o tinha encontrado vagando nos arredores e o capturara. O príncipe ordenou que Petty soltasse o cativo do saco e o trouxesse à sua presença. Petty e Mickey entraram no castelo. Mas o jovem mendigo se perdeu em um dos vários vestíbulos. Mickey estava tão distraído, olhando ao redor, que tropeçou em uma armadura. O capacete da armadura acabou caindo e se ajustou perfeitamente à sua cabeça. Nesse momento, o príncipe entrou no vestíbulo e outro capacete caiu na cabeça dele. Nem o príncipe, nem o mendigo conseguiram enxergar o que estava acontecendo. Eles caminharam às cegas até que... acabaram se chocando. Lentamente, levantaram as viseiras dos capacetes. Você se parece comigo! Eles gritaram ao mesmo tempo. O príncipe não podia acreditar na sua sorte. Aquela era a chance que ele estava esperando. Agora ele poderia sair do castelo e ninguém iria perceber. Rapidamente, o príncipe convenceu Mickey a trocar de lugar com ele. Para Mickey, a ideia de se passar por um príncipe e morar em um castelo luxuoso lhe pareceu fantástica. Que mal poderia haver nisso? Eles trocaram de roupas e o príncipe seguiu rumo à porta. Estarei de volta em um piscar de olhos! Ele prometeu. Então se foi ávido para explorar o mundo. O príncipe saiu do castelo e conseguiu passar pelos guardas do portão, mas então deu de cara com Pluto. O cachorro cheirou o príncipe por um tempinho e se afastou. Muito esperto, o cão não se deixou enganar. Aquele não era o seu dono. Quando Pateta viu o príncipe, pensou que fosse Mickey e começou a conversar com ele. Mas o príncipe seguiu adiante e Pateta, confuso, ficou para trás. Enquanto isso, dentro do castelo, em vez de comer as comidas deliciosas e ser tratado como realeza, Mickey estava sendo obrigado a estudar a lição de geografia do príncipe. E não estava se saindo nada bem. Do lado de fora dos muros do castelo, o príncipe não estava se saindo melhor. Ele tentou brincar de jogar um graveto para alguns cachorros apanharem, mas eles o encurralaram contra uma cerca. Desapontado, ele seguiu até o mercado. Lá, ele viu um dos guardas do capitão roubando comida das pessoas pobres. Ei! Eu sou o príncipe! Ele alertou, mostrando o anel real. Então, ele subiu em cima da carroça e começou a distribuir toda a comida para os famintos. Os súditos ficaram muito felizes, pois não comiam havia um bom tempo. Quando o guarda viu o anel do príncipe, correu de volta ao castelo para contar ao capitão Pet o que havia acontecido. Ao saber das novidades, o capitão pensou em um plano. Ele poderia se livrar do verdadeiro príncipe e fazer com que o impostor obedecesse a todas as suas ordens. Desta maneira, Pet governaria todo o reino. Enquanto isso, Pateta tinha encontrado o príncipe vagando pela cidade e o levou para sua casa. Um tempo depois, os sinos da igreja repicaram pela vila, anunciando que o rei havia morrido. O príncipe contou ao Pateta que ele não era seu amigo Mickey, mas sim o novo governante. Para comprovar sua história, ele mostrou ao Pateta o seu anel real. Preciso voltar para o castelo agora mesmo, ele disse. Sentirei muita falta do meu pai, mas preciso cumprir com o meu dever e assumir o trono. Então, ele pulou da cadeira e seguiu rumo à porta. Mas o capitão Pet estava esperando por ele do lado de fora. Os guardas capturaram o príncipe, levaram-no para o castelo e o trancafiaram na masmorra. Donald também já estava preso lá. Posso ver seu anel real? Pet disse do lado de fora da cela do príncipe. Mas isso não adiantará de nada. Assim que o mendigo for coroado rei, direi a todos que ele é um impostor. E então eu governarei o reino. Com uma gargalhada malvada, ele se foi. A situação parecia sem esperanças para o príncipe e para todo o reino. Foi quando um guarda muito estranho apareceu na masmorra. Era Pateta. Aguente firme, meu amigo! Ele disse, aproximando-se da porta da cela do príncipe. Mas os guardas de Pet estavam de olho. Com muita sorte, o príncipe, Pateta e Donald conseguiram escapar depois de uma longa perseguição. Enquanto isso, Mickey tentava se esquivar de ser coroado rei. Ele sabia que o capitão Pet continuaria roubando súditos assim que a cerimônia de coroação terminasse. Eu sou o príncipe, por isso todas as minhas ordens devem ser obedecidas, certo? Mickey perguntou ao homem que estava prestes a coroá-lo. O homem assentiu e Mickey ordenou que os guardas prendessem Pet. Mas Pet já estava preparado para isso. Ele não é o príncipe! Gritou o capitão malvado. Ele é um impostor! Prendam-no! Mas eu não sou um impostor! Falou uma voz do alto da sacada. Era o verdadeiro príncipe. Todos se surpreenderam e olharam a tempo de ver o príncipe voando dependurado no candelabro até o chão. Espadas foram sacadas e socos foram trocados, enquanto Mickey, o príncipe e seus amigos lutavam contra Pet e seus guardas. Pluto até mesmo deu uma mordida no traseiro de Pet. Logo a luta chegou ao fim. O malvado capitão foi preso e o príncipe coroado. O reino mais uma vez estava nas mãos de um rei bondoso. Com Mickey e Pateta ao seu lado, o novo rei governou feliz para sempre.